Que bom seria se eu tivesse o seu amor. Que bom seria se fosse meu o teu calor. Que bom seria se tu gostasse um pouquinho de mim. Que bom seria, meu bem, se me dissesses que sim. O teu amor. Meu bem.